Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 174, gravado no dia 8 de agosto do ano de 2018, direto aqui do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Luiz Pessoa Guimarães e Alex Bonafini. Dentro de alguns instantes a gente vai falar com eles. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Todo o início de programa nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Para esta semana, nesses dias, nós temos dia 12/8, celebra-se o Dia Internacional da Juventude e também o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E começamos o primeiro bloco do programa com um texto denominado Agradecimento, do Espírito Joana de Ângeles, extraído da obra Leis Morais da Vida, psicografada por Divaldo Franco. Seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou à aflição, dá graças. Não te olvides do valor da gratidão nos passos da vida. A cada instante, estás chamado ao reconhecimento pelas concessões que te enriquecem em experiências, em iluminação, em saúde, em paz, e não apenas ante os valores transitórios das moedas e dos títulos que muito se disputam na terra. Não te impeças a emoção do reconhecimento, a exteriorização dos sentimentos da gratidão. Há pessoas que, não obstante a elevação de propósitos, se sentem constrangidas, angustiando-se, sem encontrarem a forma de expressar as graças de que estão possuídas. Outras acreditam que não se faz necessário apresentar ao benfeitor os protestos de reconhecimento, porque são mais valiosos os que se demoram silenciados. Não têm razão os que assim pensam e agem. Uma palavra de bondade ou uma simples, porém imantada pela unção da sinceridade, estimula e alegra quem a recebe, concitando a novos cometimentos, a continuação dos gestos de enobrecimento e amor. Embora quem se faz útil e goste de ajudar não se deva prender à resposta do beneficiado, não há porque se desconsidere o dever do amor retributivo. O amor que enfrenta a hostilidade e a transforma ressurge como compreensão no agressor, assim retribuindo a afeição recebida. Agradece, desse modo, as coisas que te chegam, como sejam e de que se constituam. Favores divinos objetivam tua felicidade. Se defrontas problemas, agradece a oportunidade, desafio para a luta pela paz. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Se despertas na enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificador. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo. Se colhes alegrias e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. O espinho, o pedregulho, chamam a atenção do viandante para o solo por onde transita. O aguilhão impele a rota correta. O testemunho de qualquer condição revela as qualidades íntimas. Gratidão é sentimento nobre. Cultiva-o para o próprio bem. O sol aquece, a noite tranquiliza, a chuva alimenta, o adubo fertiliza, a poda revigora. Tudo são bênçãos da vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fruis e esparze gratidão onde estejas, com quem te encontres, diante de tudo o que recebas ou o que te aconteça. E dessa forma, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de paz e de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Realmente a lição é de uma grandeza infinita, né? Porque ela nos fala a respeito da vida, a respeito do Criador. Se nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, nós temos que entender que tudo o que nos acontece é objetivando esse crescimento. O que nós acostumamos foi de classificar as coisas como coisas boas e coisas ruins. As coisas boas são aquelas que nós sentimos satisfação, nos dão prazer, né? E as coisas ruins são aquelas que normalmente elas nos provocam uma reação diferente daquilo que a gente esperava. Não era aquilo que a gente estava esperando, não era aquilo que a gente gostaria. Mas a doutrina dos Espíritos, ela nos dá mais informações. Ela nos dá informação a respeito do objetivo da vida, né? Então, todos nós, a sociedade, ela está acostumada e ela está direcionada sempre no sentido de se vencer, no sentido de se projetar, no sentido de se ganhar. A doutrina espírita, ela nos coloca diante de um fato: evolução. Então, tudo aquilo que, embora se classifique de forma diferente na sociedade, para o espírita, ele tem um foco só. O foco é sempre crescimento, é sempre evolução, é sempre aprendizado. E basta você ver a última dificuldade que você teve, uma grande dificuldade, lembrar sobre ela, pensar sobre ela e avaliar o quanto você saiu enriquecido após essa experiência. É, Luiz, muito interessante o que você disse aqui. Eu até marquei, sublimei aqui um parágrafo do texto, onde ela diz: o espinho, o pedregulho chamam a atenção do viandante para o solo por onde transita. É justamente, mesmo as dificuldades faz com que você volte a sua atenção para determinado ponto que talvez, sem aquela dificuldade, você não tomaria consciência, né, da necessidade de mudança ou de melhoria. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Que a paz de Jesus seja conosco. É com muita alegria que estamos aqui novamente. E é com muita alegria que nós nos tornamos espíritas e recebemos as bênçãos do alto de diversas formas. Esta mensagem, ela toca num ponto tão interessante da humanidade, que é a respeito da gratidão, do agradecimento. Isso como questão de socialização é muito importante. Porque se é uma coisa que une as pessoas, é o amor através da retribuição daquilo que se recebe. Não que aquele que dê ou doe, sendo elevado, espere a retribuição, mas aquele que recebe, se for elevado, os seus sentimentos, ele vai retribuir automaticamente. Tanto é verdade, e é falsa aquela ideia de que nós devemos ficar quietos, que não devemos agradecer, porque você vai engrandecer demais a outra pessoa, e tomar cuidado para não encher de orgulho aquele que faz o bem, isso não é verdadeiro. Tanto é que o Pai Nosso, que foi a prece dominical, que Jesus deixou as pessoas como modelo para que nós aprendêssemos a orar, ela tem três virtudes grandiosíssimas, que é o pedir, que é essa é a menor de todas, mas se feita bem, nos auxilia na evolução. Louvar, que é verificar a grandeza de Deus em todos os seus aspectos. E agradecer, que é o que menos as pessoas fazem. Então, o agradecimento para aquele que sofre a pica do desespero, que só sobra em situações difíceis e tem uma mão para erguê-lo do lodaçal, do sofrimento, da dor, da incúria, de todos os problemas, aquela mão é abençoada. Para aquele que passa fome, para aquele que vive na miséria, aquele que dê uma côdea de pão, ou que dê um alimento específico, ou um recurso monetário, aquele que recebe uma mãe, que vê os filhos desnutridos, que falta medicamento no lar, puxa vida, aquela mão é abençoada. E aqueles que recebem com júbilo profundamente, que sentem verdadeiramente, que adquiriram a grandeza dentro de si, o primeiro fator é o agradecimento. E quantos nós temos a agradecer na vida, né, amigo Wilson? A Deus acima de tudo, aos nossos pais, aos companheiros de jornada, a parceira, o parceiro doméstico, os filhos, mas não nos esqueçamos de agradecer aqueles que são intitulados inimigos, as pessoas difíceis da caminhada, que são como o pedregulho e o espinho, que eles nos ensinam aquilo que nós não queremos aprender, que eles delimitam a nossa vida e as nossas atitudes, entre demonstrando aquilo que os amigos não vão nos falar, mas chamando-nos atenção para aquilo que há de pior em nós, para que nós modifiquemos. Então, eles são verdadeiros mestres que nós deveríamos agradecer na jornada, e agradecer pelo bem que se recebeu e pelo mal também que se recebeu, porque poderia ser pior. E tudo é passo na evolução do homem, mas a gratidão é um dos sentimentos mais elevados que o espírito deve ter para seguir adiante na sua escala evolutiva. É muito interessante esse seu comentário, Alex, porque nós não temos ideia daquilo que já recebemos. Nenhum de nós é capaz de imaginar de quantos males a gente já foi protegido, de quantas doenças talvez nós já tenhamos sido curados pela ação dos benfeitores espirituais. Então, realmente, a gratidão é uma obrigação. E é muito interessante, aqui eu fiz alguns apontamentos no texto enquanto eu lia. Ela diz: gratidão é sentimento nobre, cultiva-o para o próprio bem, para o bem do indivíduo. Ingratidão é igual a rebeldia. Pensar numa criança, né, Luiz? A criança que é ingrata, aquele pai que se esforça, vai lá para comprar um tênis para a criança, né? E aí aquela criança sai na rua, volta com aquilo já tudo rasgado, tudo estragado. Como sente esse pai? O que sente esse pai? Será que ele tem vontade de ir lá correndo e comprar outro? Ou ele fala: ah, agora vai ficar sem, né? Para aprender a dar valor? Será que não é esse o nosso caso também? Quando a gente não aprende a valorizar e cuidar daquilo que a gente já tem, do que podemos usar em nosso benefício, a gente não usa, desperdiça o próprio corpo, as faculdades em que dispomos. E a gente vive pedindo ainda mais, se a gente não sabe nem usar ainda aquilo que a gente já tem. Você está lembrando uma coisa, quando você lembra essa figura do ingrato, a gente observa que quando nós observamos um ingrato, né, você observa o quanto que ele sofre, né, o quanto que ele perde de tempo, de oportunidade. E isso é no ingrato que você visualmente se percebe. Né? Agora, o grande ponto é exatamente isso, quando nós somos ingratos sem consciência. Né? Quando a gente nem se apercebe da ingratidão que nós estamos cometendo. E uma das coisas que a gente faz isso, às vezes, de forma inconsciente, é justamente com o nosso próprio corpo. Quantas e quantas vezes a gente comete verdadeiros atentados contra o nosso corpo físico porque aquela determinada coisa nos dá prazer. Né? Quantas coisas e essa luta. Né? E você pode observar que o prazer está sempre em contraponto com o saudável. Né? Você vê, por exemplo, uma coisa mais gostosa do que o sal. E o doce, do que o açúcar. Né? Açúcar, gordura, coisas gordurosas. Exatamente, essas coisas... entende? Então, tudo aquilo que nos causa esse prazer é uma coisa que nós temos que estar atentos, porque é exatamente o ponto onde a gente tem que colocar o fiel da balança. E a gente veio para cá justamente para se exercitar na Terra. Mas falando sobre ingratidão, muitas pessoas utilizam isso como justificativa. Olha, eu não vou fazer mais nada pelo fulano, porque ele é ingrato. Tudo que a gente faz não tem valor. Mas vamos pensar o seguinte, a pessoa pode ser ingrata, aquela que você está vendo. Dela, né? Ela pode não estar demonstrando, mas por trás dela, no plano invisível, ela tem também um mentor, um guia espiritual. Será que esse guia espiritual, quando você auxilia o seu tutelado, será que esse guia não eleva o pensamento e não roga por aquele que prestou auxílio a aquele tutelado? Não tem a menor dúvida que isso acontece, né? Por outro lado, acontece uma outra coisa que a gente não toma conhecimento na hora, mas é que esse mentor espiritual vai se utilizar desse incidente ou dessa ocorrência para, no momento que o ingrato se acalmar, ele trabalhar na consciência. Para fazer com que ele perceba. Isso, exatamente. Em realidade, quem faz o bem, ele não deve esperar retribuição. Lógico que a retribuição é um feedback que a pessoa recebe de que as coisas estão correndo bem. Mas ele não precisa disso. Porque se ele utilizar a desculpa de deixar de fazer o bem porque ele não recebeu a retribuição e mesmo essa gratidão, ele não está fazendo por amor. Ele está fazendo para aparecer. Então a pessoa precisa tomar muito cuidado quando ela adentra esse caminho do voluntariado, da assistência, do trabalho em prol do semelhante, se ele quer mesmo. Porque existe o bônus e existe o ônus. Tudo tem esses dois lados. E a partir do momento que você se dispõe a auxiliar e amar incondicionalmente, coisa que nós não somos capazes, ainda que não alcançamos essa purificação, nós temos que entender que essas pedras no caminho vão aparecer, que nem todos serão gratos. Imagina um orador que fale para 200 pessoas. Quantas serão gratas? Não tem como enumerar, mas tem como mensurar tudo aquilo que nós recebemos do alto. Porque quando nós achávamos que era entre nós e os outros, sempre foi entre nós e Deus. E se nós observarmos a vida de baluartes da espiritualidade superior, por exemplo, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande Bezerra de Menezes, consta a história do mundo espiritual que, ao desencarnar, Celina o aguardava num local de recanto maravilhoso. E ele, ao acordar, ele escutou um vozerio, um cântico, e quando ele falou, o que são essas vozes? Ele falou, olhe, E ele saiu como se fosse uma sacada e observou de fora. Tinha em torno de 300, 400 pessoas cantando em louvor a ele. Ele falou, quem são essas pessoas? Os anônimos que você ajudaste, sem perguntar. Quem era? Por que fizeram? Estão agradecendo e louvando a tua presença. E quantas pessoas passam pelo caminho dos homens de bem, que são beneficiados, e muitas vezes não há uma ação direta, uma ação indireta, que consola o coração, um olhar, um abraço, um afago, uma palavra, não é? Então, se tem os ingratos, existem aqueles que são gratíssimos. A história de André Luiz, quando ele esperava que muitas pessoas orassem por ele, ele simplesmente recebeu a oração da sua mãe e de uma mulher que ele desprezara, que foi a que mais orara por ele. Então, os anônimos estão por aí. Mas mesmo que eles não apareçam, um mundo superior está verificando todos os nossos passos. E a cada um será dado segundo suas obras. Eu fiz uma outra anotação aqui durante o texto e não posso deixar passar. Há pessoas que, não obstante a elevação de propósitos, se sentem constrangidas, angustiando-se, sem encontrarem a forma de expressar as graças de que estão possuídas. Isto é, tem gente que tem dificuldade de demonstrar gratidão pelo que possui, porque fica constrangida por possuir. Sabe, aquela pessoa que tem vergonha de ser feliz num meio em que as pessoas são tão infelizes. Hoje em dia, as pessoas, quando se reúnem, praticamente é uma competição de desgracença, né? Um falando mais, reclamando da própria vida mais do que o outro. É quando entra alguém no meio, ele se constrange de falar que ele não participa daquilo. Para ele está muito bem, que ele está muito grato. E ela está dizendo que isso daqui, isso não pode acontecer. Mas é difícil, não é, Luiz? Na convivência, num grupo. É, o que acontece? Você observa o seu semelhante e às vezes você é contemplado, inclusive de uma forma natural, né, por certos valores, certas coisas, que você realmente, ao ser usufrutuário daquilo, você acaba se sentindo, né? Mas uma coisa você precisa entender, né? Tudo nos é dado exatamente em nosso próprio benefício. Você não está obtendo aquilo em detrimento de outras pessoas. Aquilo lá é uma coisa que está vindo de uma forma natural e você precisa valorizar. Às vezes a gente não sabe nem a razão por que a gente está sendo beneficiado ou contemplado com aquele benefício, mas aquilo tem uma finalidade. Né? Tem exatamente uma finalidade de, às vezes, como potencializar a sua capacidade de fazer mais. Né? Nós temos que entender que nós somos merecedores daquilo que Deus nos proporciona. Né? Como é que você, por exemplo, vai lamentar porque você tem uma saúde maravilhosa? Entendeu? Quer dizer, então são coisas... Mas aí você está no meio de 3, 4, e... cada um reclamando de uma doença... Que você até se sente mal, né? Mas não, a coisa é exatamente isso. Você vai receber aquilo que você precisar para a sua evolução. Não precisa, no momento atual, para a sua evolução, de sofrimento, de dor. Então você vai ter toda a saúde do mundo, pensa em como aplicar essa saúde o máximo possível para beneficiar o teu semelhante. Se você acha que está ajudando 2 e isso está muito pouco, pega 10, entende? Mas não reclama da tua saúde. E como fazer isso, Alex, sem chocar essas pessoas? Está, né? 2, 3 reclamando lá de doença, você está tudo muito bem. E como fazer isso sem constrangê-las? Porque se você não faz isso também, pode ocorrer o oposto, de você sintonizar com elas. Você não demonstra a sua gratidão, você não demonstra aquilo que você tem e você acaba vibrando junto com elas ali, né? Como quebrar este ciclo, essa vibração negativa? Isso acontece com muita gente. Durante o cotidiano, a gente encontra grupo de pessoas reclamando. Como a gente se portar nesse meio? É, nós aprendemos, assim, na parte do atendimento fraterno, no contato com as pessoas, com a experiência do dia a dia, que primeiro você tem que se colocar no lugar da pessoa e trazer as experiências primeiras de quando você sofria. Aí você, vagarosamente, você explica o processo de recebimento. E assim como você recebeu as graças, todos poderão receber. Porque ninguém nasceu com tudo propício. Foram conquistas, seja desta encarnação, seja de outras reencarnações, mas são conquistas. E quando você demonstra para a pessoa que todos podem recebê-la, todos vão se... vai ser um pensamento consolador, porque as pessoas vão se felicitar sem serem humilhadas, porque existem formas e formas de falar. Mas será também que essa frase não diz respeito àquelas pessoas que têm constrangimento em agradecer aquele a quem dá? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de ser grata àquele que dá. Por mais que ela se sinta feliz, mas ela tem dificuldade em chegar àquela pessoa, porque talvez se sinta humilhada, entre aspas, porque ela não entendeu que a vida é dando que se recebe, como Francisco de Assis disse em sua prece. Então, muitas pessoas, ela tem esse constrangimento porque se sentem humilhadas, por um certo orgulho, essa erva rasteira que ainda trabalha nos nossos corações. Então, a pessoa deixa de agradecer, por mais que se sinta grata. Então, são muitas as variantes. O ser humano, ele é muito complicado. O espírito ainda, nesse processo de imaturidade espiritual, ele tem muitas dificuldades psicológicas. Pois é, temos um caminho longo pela frente ainda. E aqui seguimos com o nosso programa. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós fazemos a leitura aqui utilizando a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 23 da referida obra, que trata do assunto principal, Estranha Moral. Avançamos hoje para os itens 7 e 8. Com o subtítulo Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Começamos com uma citação ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Segue-se os comentários de Allan Kardec. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe o ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Cultiva o tesouro que a traça não rói. Então, realmente, Jesus enaltecia o aspecto de se evidenciar os valores espirituais. Nós somos criaturas espirituais temporariamente encarnadas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos os espíritos, eles se referem sempre ao corpo físico como uma prisão, né? É uma coisa que retém o espírito, e pior do que reter, o mantém em contato com as coisas materiais. A gente falava aqui dos prazeres, né? Do sal, do açúcar, são coisas que nos dão o prazer, que nos dão aquele sentimento que nos permite fisicamente se sentir completo, se sentir fortalecido, se sentir saciado, né? Então, com relação a isso, os valores espirituais, principalmente perante a sociedade no nosso dia a dia, é uma coisa muito difícil, principalmente de você divulgar, de você defender, de você se fazer entender. Então, quando você compreende esse aspecto, aí já é meio caminho andado, porque aí você, pelo menos, você consegue se conter. Imagina, por exemplo, se nós, nas nossas relações sociais, a gente fosse pensar em todas as obrigações que nós temos com a família, e nós temos que fazer esse programa aqui às 8 horas, temos que cuidar da rádio web, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque se de repente você vai se deixando envolver por tudo isso, você não faz outra coisa no dia que não enterrar seus mortos. É interessante que me traz uma lembrança essa passagem da história de Aurelius Augustinus, que o mundo conheceu como Santo Agostinho. Quando ele segue rumo sua viagem sob as lágrimas de Mônica para Milão, ele cético, totalmente pagão, sem ideais cristãos, opositor de sua mãe, e de lá ele se dirige para Roma, ele encontra com um pregador maravilhoso, um orador inflamado chamado Ambrósio. E no momento difícil de sua vida, ele escuta Ambrósio falando e ele tira dois textos. E um deles é esse, de Lucas, em que fala sobre o filho que quer enterrar o seu pai. E Jesus dá essa resposta: deixar que os mortos enterrem seus mortos. E ele explica essa passagem de uma forma bonita, dizendo que naquela época, para que os herdeiros recebessem a fortuna do pai, a herança, eles precisavam cuidar do enterro do pai e estar presente, aparecer, para que ele tivesse o direito de receber, senão ele perdia. E todos sabiam que esse homem da história era um homem que não se importava com o pai, que havia saído de casa e o abandonara há muito tempo, e que a sua intenção era receber os benefícios. E Jesus, enxergando dentro de seu coração, observou que aquele homem, ele até queria fazer o bem, mas que ele queria receber o dinheiro primeiro. Então Jesus disse, deixar que os mortos enterrem seus mortos e me segue agora. Tanto que isso fez Agostinho pensar, nossa, mas esse homem é fora do comum, ou é agora ou não vai ser nunca. Com Jesus é assim. E aí que começa a ocorrer a transformação de Santo Agostinho. Porque, de verdade, as tradições da época, os costumes, nós não conseguiríamos entender porque Jesus teria impedido um filho de enterrar o seu pai. Que, de fato, ele não o fez. Ele só falou, tende o cuidado, não é, de deixar que os mortos enterrem seus mortos, mas o reino de Deus o aguarda. Porque, em realidade, nós devemos entender, tem a grandeza espiritual por detrás, como Kardec explica, que o nosso pensamento ao espírito, ele deve ser mais aprofundado, que a nossa grandiosidade é aquele que partiu em tormenta ou em benesse, e que de espírito para espírito nós podemos consolar e ser consolado, que o momento do sepultamento é o momento em que a veste rasgada é colocada na cova para repousar depois de ter servido ao homem, mas que o espírito continua radiante e feliz no mundo espiritual. E que esse momento deve ser valorizado. Tanto que a Madame Delphine de Girardin, na excelente mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Verdadeira Infelicidade, ela finaliza dizendo que importa ao soldado perder suas armas, suas vestes, seus apetrechos no campo de guerra e sair vencedor no final da batalha? E ela vai dizendo que importa o espírito perder o seu corpo no solo terreno, contanto que chegue radiante no mundo espiritual? É a vida do espírito, não é? E nessa mesma mensagem, esse espírito, ela diz que a verdadeira infelicidade é a alegria. A alegria que muitas vezes a gente busca incansavelmente, a alegria dos sentidos, o que o Luiz bem colocou aqui, dos prazeres. Mas eu queria aproveitar que existem muitas pessoas que interpretam essa passagem, esse ensinamento de Jesus, para criticar algumas tradições da religião predominante, da Igreja Católica. Todos nós, muitos de nós, né, nascemos dentro do seio da Igreja Católica. Tem ali, por exemplo, o dia de finados, né, é um dia em que todo mundo, acontece em novembro, se eu não me engano, começo de novembro, em que as pessoas lotam os cemitérios, que compram flores para lembrar os seus mortos. Para o Espiritismo, existe algum mal nisso? É a pessoa que está fazendo, que está lembrando aquele ente que já partiu. Como ele deve se portar? Então, esse é o momento que a gente pode abordar isso daí. Como a gente deve se portar diante daquele que já foi, quando lembramos dele? Na realidade, essa prática, né, a gente vê, por exemplo, pessoas se deslocando de estado. De estado, é. Viaja longe, né? Fazendo com a família gastos toda. De translado, no sentido de ir ao cemitério e comparecer naquela data perante o túmulo das pessoas. E nós sabemos, a doutrina nos explica isso de uma forma clara, que ali você está com um corpo físico que foi depositado e voltando à natureza, né? Tudo se perde, nada se tudo se transforma, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na realidade o espírito não está ali. O espírito ele pode ser lembrado a quilômetros de distância. O importante é que você não precise fazer um deslocamento, um sacrifício, qualquer coisa assim nesse sentido, que você pura e simplesmente eleve o seu pensamento àquela alma que se transformou em espírito. E, por outro lado, existem pessoas que comparecem ao cemitério e nós temos que ter caridade com relação a isso. Elas estão fazendo um sacrifício dentro do entendimento que elas têm. Que acendem uma vela lá para aquele ente. Entende? Quer dizer, não quer dizer que aquilo ali não signifique nada, não. Tem um significado e principalmente o significado de onde parte aquela intenção. vai chegar uma hora que aquela pessoa vai compreender, vai perceber que não tem necessidade daquele sacrifício, qualquer coisa assim, vai melhorar o seu entendimento. Que da casa dela mesmo, só elevando o pensamento, ela vai conseguir alcançar aquele ente. Exatamente. E muita coisa se faz, por exemplo, você paga uma viagem, às vezes, de um estado para outro, gasta aí R$1.000, R$2.000 para fazer esse ato. Se você, com esse dinheiro, destinar a uma entidade beneficente, você está agradando muito mais aquele que se foi do que fazendo aquele sacrifício danado. Alex, e na verdade, o Luiz falou ali que o espírito não está lá. A gente até deseja que não está. Que não esteja, de fato, né? Sim, lá. É, mas lá existem espíritos no cemitério? Eles vão para lá? Alguns permanecem lá? Muitos, não é? É até uma prática que é complexa as pessoas visitarem o túmulo. Costumeiramente, tem pessoas que vão todas as semanas, dia após dia, porque existem muitos espíritos vampirizadores no cemitério, espíritos que ainda não se despojaram de suas vestes, não aceitaram a separação, outros que vêm até lá para, que nós sabemos, sugar os fluidos vitais daqueles que ainda se encontram desta forma, e esperam adentrar as pessoas para vampirizar-lhes, sugando-lhe os fluidos, e a pessoa sai de lá acabada, aquela sensação terrível, por visitar um ambiente que não seria muito propício. Tem uma passagem, um capítulo no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, que, se eu não me engano, chama-se Encontro Marcado, que diz que quando você vai ao túmulo para visitar um parente que lá não está, né, você está o evocando. Então você está marcando um encontro para aquele lugar lúgubre, não é? Que seria muito mais feliz marcar esse encontro no seio do seu lar, com uma flor, com um pensamento positivo, um clima melhor. Existem pessoas que ainda têm essa mentalidade, que acreditam que lá está o ser querido. Mas o que me deixa estupefato nessa situação é porque todas as religiões que são espiritualistas, porque tem as que não são, mas as que são espiritualistas, elas creem na vida após morte. Tem a denominação que for e a forma que for, creem. Católicos acreditam no céu, inferno, purgatório, acreditava-se no limbo. Os gregos acreditavam no Hades. Os espíritas, em mundo espiritual, umbral, vale dos suicidas e aí por diante, mudam-se denominações, têm explicações mais delineadas, mas creem. E como que podem aquelas pessoas com a fé que sentem, e que mostram que nutrem, acreditam uma vida inteira, um ano inteiro nessa vida pós-morte, que aquele que partiu vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para qualquer lugar, naquele momento ele não foi? Que ele tem que visitar? Seria uma contradição. De fato, as pessoas acreditam desacreditando. Não conhecem a fé na qual vicejam. Porque as pessoas se apegam a essa ideia que é materialista acima de tudo. Porque quando você crê que o ser lá está, teria lugar pior para ficar que numa cova? Os espíritos nos informam que quando abrem mão da veste, no momento da desencarnação, não é? Que são obrigados pelos fatores existenciais, físicos, pelo desligamento dos laços, pelo fluido ter se exaurido, é como se jogassem fora uma veste, que não lhe servem mais. Agora, qual a pessoa lúcida vai visitar uma roupa rasgada que jogou na lixeira, ao invés de visitar o dono da roupa que está no seu lar? Então, falta muitas vezes a pessoa no destempero emocional, que é normal do princípio, ou ainda na imaturidade religiosa, acreditar que o ser querido está lá. Quantas vezes eu fui levar pessoas para visitar os seus parentes, entre aspas, e passei por túmulos que as pessoas deixaram cartas, depois de anos. Uma vez eu passei no cemitério Parque da Ressurreição e lá só tem a lápide, né? É mais difícil ainda para deixar a carta. E a pessoa deixou uma cartinha lá em cima. Bateu um vento, a carta saiu voando. Eu falei, nossa, como que eu ajudo para pegar essa carta? Nem sei mais de onde é. Nem o espírito sabe. Porque a pessoa criou uma consciência de culpa porque ela não teve aquele converso. Algo ficou mal resolvido. Mas se ela conhecesse o espiritismo profundamente, ela saberia que, como Vitor Hugo informou, eles estão invisíveis, mas não ausentes. e que através dos portais do coração e posteriormente pelo desdobramento do sono, as pessoas poderiam se reencontrar. Então falta-lhe esse sentido. Não precisa ir na casa espírita receber psicografia, mas enquanto dormimos nos encontramos com os que partiram antes de nós. Então é uma questão de entendimento e aceitação. Muitos até entendem, mas não aceitam. Isso é, o relacionamento continua. O relacionamento entre o encarnado e o desencarnado. Só não precisa marcar reunião em lugares definidos. Pode ser a qualquer momento, não é isso? Bem, amigos, agora nós vamos agradecer, nosso momento de gratidão, agradecer aos amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Colabore você também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição aqui de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web ou mesmo no aplicativo. Provavelmente você está ouvindo este programa pelo seu aplicativo. Se você observar na parte inferior, você vai encontrar ali o banner. Agora nós temos lá do projeto Vadimecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, aqui presente. Se você tem um pequeno negócio ou uma empresa, a divulgação da sua empresa também pode aparecer ali. São milhares de pessoas que acompanham a programação da União Rádio Web todos os meses. Se você preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança, que eu vou passar o número agora. É 71850-4/500. A agência é 5189 e o banco é o Itaú. Eu vou repetir aqui. Conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, no Banco Itaú. Luiz, pode ser qualquer valor? Ou tem algum valor definido para a pessoa colaborar com a gente? Qualquer valor. Qualquer valor será muito bem-vindo. E nós recebemos de valores de R$10 até R$250, né? De acordo com a sua possibilidade. Porque todos esses valores são somados e que possibilitam, né, o nosso esforço para realizarmos, como acabamos de realizar, esse estúdio aqui que está nos servindo para as gravações. Então, tudo isso é realizado graças à somatória dos esforços que todos realizam nesse intuito. É, e são tantos nomes que eu ia aqui citar. Hoje foi um dia muito especial para a gente, dia 8, né, o dia da gravação desse programa. Nós fizemos aqui uma pequena reunião antes da gravação para a gente fazer uma prece de agradecimento, né, pela conclusão do estúdio. E tiveram tantas pessoas que participaram desse processo, que eu não vou citar nome de ninguém, porque se eu citar nome de um, eu não vou citar o nome de outro, e como tem tanta gente, mas assim, cada um que participou de alguma forma, receba a nossa gratidão. É, e que possa realmente continuar recebendo da espiritualidade todas as condições necessárias para que a vida seja um sucesso em todos os aspectos. E para você que doa e que quer acompanhar como é feito a utilização da sua doação, nós temos lá no site da União Rádio Web, é unionradioweb.com.br/prestação de contas. Nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães mantém uma planilha lá detalhada, centavo por centavo, de todos os recursos que são aplicados. Olha, isso aqui foi para pagamento de internet, pagamento de conta disso, daquilo, equipamento, não é, Luiz? Juro de poupança. Juro de poupança. Tudo que tem de crédito entra lá, o que tem de débito entra lá também. Você pode ter certeza da aplicação do seu recurso. É uma coisa totalmente transparente, né? Quer dizer, inclusive as pessoas podem saber exatamente em que estamos gastando, né? Ah, isso é muito importante, né, Luiz? Isso é fundamental. É, né? Fundamental, essa transparência. Nós estamos agora chegando no terceiro bloco do programa da noite. Geralmente no terceiro bloco a gente faz um formato de perguntas e respostas, mas aqui nós começamos uma série que estuda, né, faz uma abordagem do livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec, traduzida por Salvador Gentili, publicada pela FEB. E nós avançamos aqui, a gente vai ler um pequeno trecho em que é um resumo de um postulado, de um ensinamento espírita, trazido pelos Espíritos e compilado por Allan Kardec. Então eu vou ler esse pequeno trecho e a gente vai comentando. Então nós estamos no item 5. Diz o seguinte, Allan Kardec: a morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, ou como a borboleta deixa sua crisálida, mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. É aí então Kardec descreve a diferença entre espírito e alma. O espírito, quando encarna, ele vai animar um corpo físico. E ele vive 70, 80 anos animando um corpo físico que lhe propicia a vivência e experiência, objetivando a sua própria evolução. Todos os espíritos são unânimes em nos colocar que é um entrave esse corpo físico. Por quê? Porque as possibilidades do espírito se encontram muito limitadas aos sentidos. Então, por exemplo, um espírito, ele liberto, tudo que se passa em volta dele, ele tem conhecimento. Ele enxerga, ele vê, ele percebe tudo o que passa em seu envoltório. Ele aprisionado num corpo físico, aquilo que se dá à sua frente, ele percebe através da visão, através dos olhos. Como ele não tem olhos na nuca, ele não enxerga o que se passa atrás. Então, a partir do momento que esse corpo físico sucumbe, a alma se liberta, se tornando espírito, sem necessidade mais de animar um corpo físico. Então, essa alma liberta é exatamente o estado original de onde nós partimos. Então, você vai observar que entre morte e nascimento não existe diferença nenhuma. Uma é entrada e a outra é saída. Aliás, eu li algum tempo atrás, eu não me lembro o que é a referência da obra, mas que nós deveríamos investir mais tempo em preces para aqueles que estão nascendo, porque a perturbação para quem nasce é muito pior do que para quem vai. E, aliás, os espíritos são unânimes em colocar. Eles ficam preocupados quando nós nascemos, porque temos um projeto, temos um objetivo, temos um desafio, temos uma luta e não sabe se vai dar certo. Então imagina, por exemplo, um cara como o Chico Xavier, no seu desencarne, com todo o desempenho que ele teve. É uma festa. Exatamente, é uma festa no céu. É uma festa. Agora, e para voltar, né, você, pelo menos de forma geral, né, claro que tem as reencarnações compulsórias, que o espírito sai de regiões também muito pesadas, né, para poder reencarnar obrigatoriamente. Mas, de uma forma geral, o espírito já está compreendendo bem a sua condição quando ele vai reencarnar. Ele muitas vezes participa de um processo de planejamento para a próxima encarnação. Então subentende-se que ele está numa condição melhor. Quer dizer, ele sai da liberdade para entrar na prisão. Aqui quando a gente desencarna, a gente sai da prisão para se libertar. A expectativa é essa. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar mais até com aqueles que estão chegando, né, do que com aqueles que estão partindo. Parece-me que os japoneses têm essa prática. É, exatamente. É interessante essa passagem porque nos lembra do livro Nosso Lar, no episódio em que a mãe de Lísias tinha que reencarnar para auxiliar o pai durante a reencarnação, né, de ambos. E Lísias passa por um momento de tristeza junto a André Luiz, porque a mãe estava indo embora. E era como se fosse alguém na Terra que visse a mãe morrer. que recebesse um diagnóstico de que vai embora. Doença terminal, que ia morrer. Não, ela estava para nascer. E ele sabia que ela passaria por situações difíceis, porque o pai era uma pessoa complexa e que eles iam ter que fazer um trabalho aprofundado e que ainda ia receber aquela sobrinha neurastênica da obra também para auxiliá-la, para que ela repare suas faltas e melhore sua parte psicológica. Então, o fato de você desencarnar e de você reencarnar são processos idênticos. Só que, como o Luiz disse, um de entrada, outro de saída. E é tão complexo a reencarnação que ela deveria ser precedida de prece por todos aqueles que estão esperando esse fenômeno acontecer, que a sua preparação no mundo espiritual é grandiosa. Os pais são chamados pelos mentores espirituais meses antes da concepção para prepararem aquele momento que é um dos mais clímax que tem na face da Terra, em que o pai e a mãe se transformam em co-criadores em plano menor com Deus, como asseverou André Luiz na excelente obra Evolução em Dois Mundos. Então é um momento muito complexo. Espíritos que se prepararam durante 20, 30 anos no mundo espiritual para reencarnar, carregados de complexos de culpa, muitas vezes no momento clímax da reencarnação, em que vai ocorrer então o apagar da memória, aquela sonolência, para ele se unir ao corpo em formação, que vai começar a se formar na concepção, momento de espermatozoide fecundo óvulo, muitas vezes ele retrai. Ele se acovarda pelas provas que ele irá suportar ou pelas expiações que terá que passar para reparar. E ele meio que desiste, mas ele é impelido aí a seguir adiante. Já está ligado, né? Porque já o processo já começou. E muitas vezes esse espírito que passa por esse processo, ao reencarnar, transforma-se num ser com autismo. Porque ele fica fechado num monoideísmo, porque a sua aceitação não foi profunda da reencarnação, e ele fica então preso em seu mundo com medo ao defrontar o mundo externo, as dificuldades e as dores nesse circuito fechado. Mas aquele que tem a grandeza de reencarnar tendo bons pensamentos, bons sentimentos, esperançoso que o melhor do melhor irá acontecer, este vai reencarnar com uma alegria, que vai ser aquele espírito que irá renascer, que vai ser a beleza do lar, que vai ser a luz da família. Então, são fatores diferentes. Da mesma forma que ao desencarnar, se a pessoa não aceita, ela chega no mundo espiritual como um viandante que não está preparado para o local onde foi viajar, perdido, não sabendo se está vivo, se está morto. Ao passo que aquele que se preparou durante a vida, com felicidade, e aceita esse momento clímax da existência, que é o momento fatal da desencarnação, da morte e da desencarnação, ele chega mais leve do outro lado, mais tranquilo, mais apto a aceitar a mudança de vibração, a mudança de plano. Então, as situações da emancipação da alma, elas se confundem, porque é um fenômeno de emancipação da alma. E vamos seguir aqui para o item 6. Os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar em contato. Nós nos relacionamos, né, com esse mundo invisível de modo permanente. Os livros espíritas nos falam das colônias espirituais, né, que circulam e estão em volta de mundos materiais. E nós sabemos, com relação ao universo, quando você estuda a questão de astronomia, você vai observar que os espaços entre os mundos é uma coisa assim fantástica, né? Se você pudesse imaginar, vamos supor, um átomo, esses átomos, os espaços entre os núcleos e os elétrons são enormes. Alguém colocou um pensamento a respeito de se pegasse o Empire States e eliminasse os espaços entre núcleo e elétrons, você poderia transformar o Empire State numa caixinha de fósforos, né? Então você imagina o que existe em torno de nós. Por outro lado, inclusive no nosso mundo físico, nós temos muitos espíritos que nos acompanham, né? O Kardec coloca, se nós tivéssemos noção da multidão que nos observa. Agora, nós não precisamos ficar pensando muito nisso. É tocar a vida para frente, né? E tocar de forma correta, porque, sem sombra de dúvida, nós estamos super observados. Então, quando a gente, através do Evangelho, aprendeu a liçãozinha correta, o Evangelho nos fala de uma forma muito clara para que a gente pratique o bem, e os espíritos foram um pouco mais incisivos. Eles nos dizem que nós temos que praticar todo o bem que pudermos, porque nós seremos responsabilizados por todo o bem que deixamos de fazer. Não só pelo mal que praticamos. Não, exatamente. Existe muita gente, e aliás... Não faço mal para ninguém. Isso, esse é o jargão. Eu levo minha vida com tranquilidade, trabalho, pago minhas contas, não atrapalho ninguém. Não faço mal para ninguém. Nós somos... E para deixar bem claro, vamos imaginar que eu estou me dirigindo daqui para minha casa e eu percebo na calçada uma senhora carregando uma criança de forma apressada. E eu percebo que ela está indo na direção de um hospital. E vamos imaginar que eu chego e diz assim, não, deixa ela que se vire, eu tenho aí meu joguinho daqui a pouco para assistir. E se essa criança vier a falecer, eu sou o responsável pela carona que eu deixei de dar. Se nós prestarmos atenção nessas coisas, nós veremos que nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de fazer o bem. Essa semana mesmo, foi na segunda-feira, eu tive uma experiência bastante interessante. Foi mais ou menos um teste. Tinham duas pessoas carregando um daquele caminhãozinho pequeno de reciclável. E eles carregam aqueles sacões. E quando você bota os primeiros sacos, depois para botar o sacão em cima daqueles primeiros sacos, fica muito longe. E aí eu observei que os bracinhos deles, coitadinhos, não dava para nem alcançar o meio saco. E aí eu disse para eles, vocês precisam criar um cabo de vassoura para vocês poderem usar como alavanca. E toquei o meu caminho. Não teve 50 metros... Eu observei num ralo um rodo velho. E aí, então, aquele rodo velho, disse, tá aí a ferramenta que você ofereceu para os caras, né? Então, me abaixei, peguei o rodo, além de destravar o ralo, né? Eu ofereci à moça lá, porque... Então, são coisas mais ou menos, a leitura que eu fiz. A espiritualidade chegou para mim e disse assim, tá bom, ô bacana, você deu a sugestão. Vai na prática aqui, agora. Aqui o rolo, vamos ver se você pratica o que você sugeriu. E nós não estamos acostumados com isso. Nós temos a tendência, não, eles que se virem, eu vou tocar meu caminho. E nós precisamos prestar mais atenção. Nós precisamos criar o hábito. E quando nós falamos em criar o hábito, nós não temos o hábito, nós precisamos nos esforçar. Foi assim que nós aprendemos a respirar, foi assim que o nosso sangue começou a circular no nosso corpo físico. E nós teremos que criar o hábito da prática do bem. Quando nós conseguirmos isso, estamos na regeneração. Alex, aqui Kardec nos diz que nós estamos em contato sem cessar com esse mundo invisível. O mundo visível, nós conhecemos muito bem. Nós estamos no meio de algumas pessoas, e se elas não nos agradam, a gente faz o quê? Caminha um pouco, caminha alguns passos, vai para outro lugar, fica longe daquelas pessoas, e assim a gente vai se resolvendo aqui, a gente vai procurando um lugar onde a gente se sinta bem. E nesse mundo invisível que nós não vemos, quem são esses espíritos que estão conosco? São espíritos bons? Como a gente pode entender a população espiritual que nos rodeia? Bom, primeiro dizendo que, segundo relatos do mundo espiritual, o número de espíritos que está conosco, né, na vivência na Terra, seja em torno de 4 vezes, 5 vezes maior do que os habitantes da Terra. Então você vê a grandiosidade e a quantidade de espíritos que temos ao nosso redor. E dessa forma nós temos espíritos os mais diversos ao nosso redor. Fazendo um cálculo aproximado assim dos que nos acompanham costumeiramente, nós temos nosso espírito protetor, que nos conduz do berço ao túmulo e na erraticidade auxiliando-nos na reencarnação. Nós temos espíritos familiares que partiram antes de nós, que nos acompanham, nos auxiliam com carinho, com amor. Espíritos simpáticos, que se simpatizam conosco, que nos auxiliam gratuitamente, ou amigos que partiram antes de nós. Nós temos os mestres, os obsessores, que se aproximam de nós, ou para cobrar uma dívida, ou por motivos diversos, não é? Então, nós temos um grupo de espíritos juntos de nós para todos os momentos. E dizia-se antigamente, me diga quem tu és, que eu te direi, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Para o espírita, modificou-se, me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Porque de acordo como vivemos e pensamos, nós emitimos ondas, raios. Se eu não me engano, tem uma mensagem desse tipo na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano. E essas ondas que emitimos, esses raios, que é uma questão de vibração, elas se aproximam daqueles que vibram na mesma faixa. Por exemplo, nós temos um aparelho de micro-ondas que emite micro-ondas. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos explica que os homens comuns, ainda atrasados, emitem ondas médias ou longas. Os mais elevados, ondas curtas. Isso nós vemos em física. E os espíritos superiores, ondas ultra super curtas. E nessa faixa vibratória, nós vamos atrair aqueles que estejam em ressonância a nós, assimilando fluidos e espargindo. É uma questão de afinidade e de repulsão. Então, se eu sou um espírito bom, se eu procuro fazer o bem, se eu tenho atitudes nobres e dignificantes, eu vou atrair os que pensam da mesma maneira. Mas se eu sou uma pessoa maléfica, egoísta, orgulhosa, que gosta de passar os outros para trás, uma pessoa falsa, eu vou atrair espíritos que vibrem nessa faixa. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que a obsessão ocorre no mundo por causa dos homens, por causa da maldade que existem nos homens, porque eles estão atraindo esses seres para o seu convívio. Porque a partir do momento que o homem é capaz de abrir o guarda-chuva da vigilância, tendo atitudes mais nobres, ele evitará a presença dos maus e atrairá a presença dos bons. Existe uma questão em O Livro dos Médiuns que se pergunta: como nós fazemos para afastar os espíritos inferiores, os espíritos maus? E os espíritos respondem: atraindo a presença dos bons. É lógico. E existe uma questão de O Livro dos Espíritos que perguntam: quanto influem os espíritos em nossa vida? Mais do que imaginais, de regra são eles que vos dirigem. Então nós temos uma nuvem de testemunhas nos circundando, nos influenciando, sendo influenciada. Há um contato incessante entre encarnados e desencarnados. Por isso que, quando nós falamos da prece, as atitudes diárias decentes e dignas são preces por todo sempre, porque melhora a nossa vibração e nós trabalhamos como a lâmpada a atrair pirilampos. Aproveitando o comentário do Alex, vivenciando o nosso momento, nós observamos aí os políticos fazendo barbaridades, né? Naturalmente, eles também têm os seus mentores espirituais, que não deve estar nada satisfeito e deve te encontrar... Um trabalho difícil, deve ser. Uma dificuldade muito grande. Então, nós prestemos atenção na nossa reação a isso. quando nós, diante da televisão, emitimos o pensamento de que nem o câncer mata essa gente, nós estamos de par com os obsessores desses espíritos. Então, que saibamos o nosso comportamento de prece, o nosso comportamento de emissão de pensamentos no sentido de que esses espíritos estão se comprometendo violentamente e que nós sejamos um veículo de boas vibrações para que os seus espíritos mentores consigam penetrar nessa campânula aí. Sabe que nós não temos pressa nesse estudo, né? A gente vai conversando e vão surgindo links, né? E a gente vai explorando isso daí. O Alex falou uma coisa interessante sobre... ele listou alguns espíritos que estão conosco. E existe, no meio espírita, algumas dúvidas com relação a isso. Como, por exemplo, o nosso guia espiritual, o nosso tutor. Esse que recebeu a difícil incumbência de nos acompanhar cotidianamente. Esse espírito, ele está fisicamente, isto é, espiritualmente, conosco 24 horas por dia? Desde que acordamos até a hora que a gente vai dormir? Ou esse espírito tem também outros afazeres no plano espiritual? Como funciona essa relação de tutela, né, de auxílio do guia espiritual para com o tutelado? Nós temos uma mãe e temos um pai, né, na vida física. Quando nós vamos à escola, eles ficam em casa, nós estamos na escola. Na realidade, é uma supervisão. Então, essa supervisão não implica um acompanhamento a cada instante. Né? Existem ocasiões que é aquela que nem se diz no futebol, marcação homem a homem. Né? Mas, na grande parte das vezes, e na maioria das vezes que nós vamos nos libertando no sentido de criando vida própria e autonomia, é essa relação com relação aos nossos mentores espirituais. É interessante a analogia que você fez. Eu estava pensando aqui. Temos uma mãe e um pai. A mãe prepara o filho para ir para a escola. O filho vai para a escola. Se lá na escola o filho for um cretino, né, desagradável, desagradar todo mundo, ele vai apanhar na escola. E a mãe não vai estar lá para defendê-lo. A diferença, por exemplo, o mentor espiritual, ele tem essa facilidade. Ele não precisa carregar o corpo físico. O pensamento é mais... ele é mais sensível ao pensamento. O irmão X, ele conta a história de uma família, né, que o mentor espiritual relata para o seu supervisor que a família está indo tudo bem, mas a mulher é uma praga, porque ela fica lamentando que o pai ganha mal, que os filhos ganham mal e tal. Então ela lamenta tanto e ela está enchendo tanta paciência que o supervisor disse assim... Cai fora, vamos ficar uns 2 meses longe, né? Então eles se afastam e a família fica entregue à própria sorte. Os filhos perdem um emprego, o marido perde um emprego e alguém quebra a perna. E quando eles voltam depois de 2 meses, então tá o marido lá com a perna esticada e a mãe lendo a Bíblia. Quer dizer, então é mais ou menos assim. O plano espiritual, ele quer a nossa evolução através do nosso livre-arbítrio. E ele faz de tudo para que a gente consiga, através do nosso livre-arbítrio, que isso é uma lei, eles não podem interferir nesse livre-arbítrio, para que a coisa aconteça o melhor possível. O item 7. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num mais alto grau, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver e nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto. De sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais, desde que seja um espírito. Bom, essa passagem aqui de Kardec, é obviamente que ele cita dos espíritos que desencarnaram numa situação equilibrada. Porque aqueles que desencarnaram em situações difíceis, muito apegados à matéria, criminosos, violentos, sexólatras, toxicômanos, viciados, quando esses espíritos ainda muito apegados, que estão simplesmente relapsos quanto à vida futura e a todas as grandezas do mundo espiritual, da grandeza de Deus, quando eles chegam no mundo espiritual, eles chegam como se fosse um encarnado. Eles têm ainda suas limitações e essa grandiosidade demora a ter essa liberdade, essa percepção mais avançada. Muitos se demoram muito tempo ainda nessa situação. Tanto é que no céu e no inferno nós temos diversos exemplos, principalmente na parte do Código Penal da Vida Futura, quando fala disso, e ele cita aqui, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Essas seriam as trevas, essa obscuridade, porque como eles ainda estão ligados à matéria, que foi uma coisa que eles cultivaram durante a vida, não a vida espiritual, mas a vida física, eles ainda têm dificuldade de entender a vida espiritual. Mas, via de regra, como o Luiz até já falou em questões anteriores, o espírito, através do seu perispírito desperto, que ele consiga se conscientizar da sua situação de espírito imortal, ele não tem as necessidades da matéria, posto que a matéria ficou na Terra. Ele tem um corpo espiritual, quintessenciado, não tem automaticamente as necessidades da matéria. Quando nós vemos os espíritos nos livros espíritas dizendo que tem fome, que tem sede, que quer fumar, que quer beber, é porque eles ainda estão apegados nesse processo de transição, porque o espírito não tem necessidade nada disso. Porque ele é um espírito, e através do seu perispírito, obviamente, ele vê pelo corpo inteiro, ele não precisa de luminosidade para enxergar, ele não adoece. Então, existem percepções e grandiosidades profundas. Por exemplo, nós, os espíritos, nos orientam que nós podemos esconder os nossos pensamentos dos encarnados. De alguns, porque tem alguns que conseguem até captar muito bem aquilo que a gente pensa. Mas aos espíritos que já se desprenderam e que trabalham com o seu perispírito de forma profunda, nada lhes é escondido. Então, quando nós achamos que nós estamos enganando a nós mesmos. Então, as percepções dos espíritos variam de acordo com a sua elevação. E, sendo um espírito equilibrado, adquirindo uma certa maturidade no mundo espiritual, ele se transforma num ser mais leve, mais tranquilo. A vivência é totalmente diferente. O raciocínio é mais rápido. Suas possibilidades superabundam. É uma situação totalmente diferenciada. Isso que o Alex está comentando, isso tudo se reflete no corpo espiritual através da sua densidade. Existem espíritos que essa densidade é tão grande que se o portão do cemitério não estiver aberto, eles não conseguem sair. Quer dizer, eles não conseguem passar através, né? E o André Luiz, ele relata uma passagem que o André Luiz estava junto com um mentor espiritual passando numa região meio trevosa e o corpo espiritual dessa entidade estava chamando a atenção pela claridade que ele emitia. Então eles fizeram um exercício mental no sentido de densificar o seu perispírito para passar camuflado, despercebido. Isso, desapercebido. Item 8. Os espíritos conservam as afeições sérias que tiveram na Terra. Eles se comprazem em voltar para junto daqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigem, ao passo que são indiferentes para com aqueles que não lhes têm senão a indiferença. São os laços de afeto, os laços de amor, eles nunca podem ser rompidos. Por isso que mais uma vez eu volto a citar Victor Hugo. Eles estão invisíveis, mas não ausentes. Imaginemos que Deus seria esse que punisse os seus filhos de ter o contato com aqueles seres amados pela diferença de vibração. Para que isso não acontecesse, ele nos deu a mediunidade. essa faculdade psíquica para vivenciarmos os dois mundos. Imaginemos uma mãe bondosa, solícita, que tivesse um filho perdido na marginalidade, na criminalidade, e ao desencarnar ela fosse para o céu e o filho para o inferno. Ela com certeza pediria: quero sair do céu, das benesses, para ir junto de meu filho aos infernos, justamente para auxiliá-lo em sua dificuldade. Então, para que esse fato, que é uma história, que é uma lenda, para entredemonstrar que o amor não se rompe, é que nós temos a grandeza junto ao Espiritismo, que os seres amados, eles podem se encontrar novamente, devem se encontrar novamente. E esse pensamento que reconforta uma mãe que perde o seu filho, um filho que perde sua mãe, um parceiro que perde sua parceira, a parceira que perde o parceiro, porque sabe que essa compensação futura, que quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, essa compensação futura dar-se-ia no mundo espiritual ou numa próxima reencarnação. Lembrando, né, Wilson, que tanto o bom quanto o ruim, né? Quer dizer, então nós precisamos tomar muito cuidado na perda dos entes queridos, ficar naquela lamentação permanente, né, e em desequilíbrio, porque isso inclusive afeta aqueles nossos entes queridos que já partiram. Então que a gente saiba controlar essa emissão de pensamento, no sentido de agradecer, no sentido de lembrar as coisas boas que aconteceram, e sempre com aquele pensamento muito fixo no seguinte sentido: estamos longe fisicamente, mas que nosso pensamento, onde estiver, possa alcançá-lo e ele possa receber, né, toda essa vibração, esse carinho que eu tenho por ele. Eu vou complicar um pouquinho aqui. Os espíritos, eles podem retornar alguém que se foi, alguém que é amado e se foi. Ele pode, então, pelo fato daquele que ficou aqui encarnado, do companheiro, por exemplo, que ficou, devotar pensamentos de amor, de saudade, mas um pensamento alegre, ele pode retornar e visitar aquele ente. Isso pode acontecer. E se nessa visita, se, por exemplo, ele encontra lá aquela pessoa que ele amou, namorando ou casada ou num relacionamento com uma outra pessoa, como que fica esse grupo aí? É, o André Luiz relata, inclusive, um caso mais ou menos assim, né? Que ele retorna e a esposa já tinha contraído outras núpcias. Porque às vezes a pessoa retorna porque espera ver lá a esposa chorando, né? Chorando por mim. É por isso que os espíritos, eles controlam isso e recomendam tanto. Calma. Ainda não é tempo, não é a hora, né? E normalmente... Para que não faça a visita, é isso. Exatamente, porque você vai ver uma coisa que você não vai gostar. Talvez não saiba lidar. Exatamente, e o que que acontece? O objetivo deles é que a gente alcance o equilíbrio o mais rápido possível. Então, na realidade, a espiritualidade se acerca de todos os cuidados, no sentido não de esconder as coisas de você, mas de que você fique sabendo daquilo na hora que você tiver maturidade para encarar aquilo como uma coisa natural. E por um outro lado, nós podemos ver que muitas vezes a espiritualidade, ela antecipa esse fato como uma lição para aquele que partiu. Por exemplo, um pai avarento, que cultivou a cobiça, a avareza, o egoísmo no coração dos filhos, quando ele parte, ele lhes permite que, após a partida, ele veja os filhos na divisão da herança. Dilapidando os bens. Porque tem pessoas que, na hora que parte aquele que era o provedor, enquanto o corpo nem esfriou ainda, eles já estão decidindo para quem vai ficar um bem, vai ficar o outro, E a espiritualidade permite, como uma forma de aprendizado, para falar, vê se valeu a pena a vida que você teve, para que ele verifique... Observa que é sempre na direção da evolução. Sempre como aprendizado. Nunca... A palavra punição eu acho um tanto pesada, apesar de que o Kardec se utiliza, por exemplo, para espíritos ignorantes, trevosos, ainda impelidos ao mal, que a expiação é imposta. Tem a ideia de punição, porque o espírito não tem a capacidade de decidir ainda a sua próxima reencarnação, ao passo que aquele que tem um certo equilíbrio, que precisa evoluir, é lhe dada a aprovação E ele escolhe que tipo de provação será. Então a palavra punição é um tanto assim, é difícil para ser colocada, porque Deus não castiga ninguém, é um Deus corretivo. Não se magoa. É uma ideia muito terrena, né? Porque Deus castiga? Não, Deus não castiga. As leis existem, se você transgredir, você está inserido na lei de causa e efeito, vai ter que reparar. É o objetivo, porque é útil para você, acima de tudo, e para o seu próximo. Porque o perdão é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque quem perdoa se liberta do algoz e fica suave na situação, fica livre. Ao passo que aquele que é perdoado, ele recebe a benesse daquela pessoa boa que fez essa benesse. No entanto, se ele não, até ele não reparar a falta, até pagar ceitil por ceitil, ele não se livrará da ciranda das reencarnações expiatórias. Então, o bem que se faz é o bem que se recebe. É interessante a origem da palavra castigo. Nós aprendemos a palavra culturalmente, ela tem um entendimento para a gente, mas castigo vem de tornar casto, de purificar. Né? Neste sentido, a aplicação do castigo é compreensível. Só que nós espíritas aprendemos que essa aplicação não é de fora para dentro, não é alguém que nos impõe, somos nós mesmos, né, que quando cometemos um engano, quando saímos da linha, quando descumprimos as leis naturais, as leis de Deus, a gente cria uma mácula, uma mancha no nosso perispírito, e isso vai naturalmente atrair experiências para que nós possamos limpar, né, nos livrar dessa mácula. Então é só vivendo aquilo que nós produzimos nos outros que a gente consegue se purificar. Neste ponto, o castigo é compreensível. Tornar casto algo que vai nos purificar. Mas a pureza do morfema é perfeito, né? É justamente esse o objetivo de Deus, nos tornar puros. Nos tornar castos. Bem, amigos, nós estamos chegando no final do programa e sempre nós trazemos uma poesia. Hoje nós selecionamos do Espírito Maria Dolores. Olha, já faz algum tempo que eu tenho namorado essa poesia para poder trazer, mas ela é um pouco extensa, então eu evitei, mas hoje não teve jeito, viu? Eu li e falei, não é essa poesia que encaixa na noite de hoje. O nome é Divina Conduta e foi extraída da obra Vida em Vida, pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Esta singela narrativa ouvi de amado amigo, um gênio dentre os gênios, história que ele arquiva em seus registros de milênios. Um espírito que em si já conquistara inteligência primorosa e rara, manifestou anseio superior, desejou trabalhar junto ao Senhor, amá-lo, vê-lo e fruir-lhe a presença. Para isso, pediu aos ministros da lei que se lhe concedesse uma vida de rei. Recebida a licença, fez-se na terra um nobre soberano. Foi grande, poderoso, justo e humano. Mas, adstrito à própria posição, viveu atento à representação do povo que escolhera governar. De volta ao grande lar, assim que o mais além se lhe disserra, subiu a conviver com benfeitores que haviam sido príncipes na terra. Mas, logo após, rogou aos divinos mentores a graça de ser santo. Tornou ao mundo transformado em famoso varão, que só pensava em perfeição. Viveu de isolamento entre prece e o jejum, sem se doar a mal nenhum. No entanto, circunscrito às tradições da crença em que vivia, abandonando o corpo, teve a companhia de ilustrados teólogos do além, mensageiros da paz e expoentes do bem. Decorrido algum tempo, ele quis ser um artista. Voltou à terra, músico e pintor. Foi um gênio a compor e recompor imagens de harmonia e poemas em cor. regressando ao além, depois de longos dias, a transportar consigo láureas resplendentes, passou a respirar no clima cultural de artistas eminentes. Depois disso, por décadas afora, de vida em vida, em largo itinerário, eis que a sede de Cristo mais se lhe aprimora. Foi escritor, juiz, cientista e operário. Mas um dia chegou em que ele disse: Senhor, Senhor, tenho escolhido tanto, ignoro, porém, o que te agrade. Dá-me agora, Jesus, tua vontade. Ensina-me o dever, para que eu seja o que preciso ser. Tempo vasto rolou nas vias do infinito, quando voltou a renascer. Numa casa singela, a vida lhe corria doce e bela, quando os pais retornaram para o além. Os três irmãos do lar, consolidando a própria segurança, não se pejaram de o desvincular do direito da herança. Ele não destacou qualquer reclamação. Aprendera dos pais a ciência do bem, aceitou contas que jamais fizera e compromissos que desconhecia, sem ferir ninguém. Esqueceu todo o mal, buscando um novo dia, estudou quanto pôde, entre serviço e escola, fez-se negociante e depois lavrador. Casou-se e converteu-se em pai guiado pelo amor. Mas porque socorresse aos pobres e aos doentes, a família insurgiu-se a golpes deprimentes. A esposa, sem razão, permutou-lhe o carinho e a companhia por um homem tocado de ambição. Ao vê-lo amargurado, em transes de agonia, os filhos declararam-no demente. E um processo instaurou-se de repente, a julgá-lo incapaz de senso e direção, destituído e expulso do seu chão. Não levantou a voz sequer para acusar os filhos e a mulher, e prosseguiu servindo. Agia sol a sol, por ínfimo ordenado, mas esparzindo sempre a riqueza do amor, onde surgisse algum necessitado. Alcançou 90 anos de amargura, e nunca se queixou, nem se deu a secura. Era sempre um amigo da alegria, criando paz e luz, bondade e simpatia. Certa noite, sozinho, o estimado velhinho viu-se fora do corpo, ante a pressão da morte. Procura na oração apoio que o conforte. Mas isso, um anjo posto à cabeceira, fala-lhe brandamente: meu irmão, partamos para a vida verdadeira. Ele escutou celeste cavatina e, aflito, perguntou: que há que não entendo? O emissário aclarou: é a música divina, saudando um justo que acabou vencendo. Entre assombro e receio, estranheza e torpor, o pobre proferiu ansiosa indagação: quem será esse justo, Deus de amor? O silêncio se fez qual se fosse de estalo. Logo após, o velhinho, a chorar de emoção, viu que o próprio Jesus vinha buscá-lo. Prosternado, gritou: Senhor, eu não mereço. Mas o Cristo avançou, estendendo-lhe a mão. Soluçando de amor e de alegria, o pobre irradiou sublime claridade. No entanto, nem notou que ele próprio trazia, no próprio coração, a estrela da humildade. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, aqui conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco também, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Como operador de som, nosso amigo André Sanson e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana repleta de oportunidades e que nós sempre encontremos a força necessária para que, assim como na poesia, possamos fazer brilhar a nossa luz, né, no desenvolvimento dessa virtude tão necessária, que é a virtude da humildade. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois eu passo para Alex Bonafini, que vai também fazer as suas últimas considerações e depois fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter estado aqui e essa sua poesia realmente não dá bola para o comprimento. Ela é uma história, e uma história tem que ser contada com todo o seu enredo. Realmente não pesa, não demora. Que Jesus nos abençoe a todos. A história, de fato, é maravilhosa. Muito lindíssima, e para verificar que muitas vezes você tem uma vida inteira, reencarnações inteiras de grandeza, de santidade, de beleza, de intelectualidade, e naquela que você decide a servir a Jesus, você tem uma vida simples, sofrida, dolorida, que as pessoas de fora, olhando, ah, pobre coitado, mas que ser iluminado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o julgamento. Uma grande lição, uma parte importantíssima do nosso trabalho de hoje, e também feliz, logicamente, também como o Luiz asseverou, da felicidade e a grandeza de estar aqui nesse programa magnífico com amigos queridos para essa realização tão importante. É do fundo do coração mesmo, porque para nós é muitíssimo importante todo esse trabalho. E desta forma, profundamente felizes pelo trabalho realizado, conscientes do trabalho bem feito, nós agradecemos ao Pai pelas benesses profundas que nos dão, porque recebemos mais do que damos. Somos imensamente gratos por tudo aquilo quanto nos dá, que não conseguimos mensurar. O pão, o trabalho, a família, o amor, a saúde e as possibilidades. Mas também agradecemos pelas dificuldades do caminho, pelos supostos inimigos, pelas situações difíceis e complicadas, pelas horas difíceis, pelos tropeços, pelos espinhos, pelos pedregulhos, porque se nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, nem só de benesses vivemos, mas principalmente dos ensinamentos, dos apontamentos e das lições. Por isso vos rendemos graças, ó Pai, por tudo aquilo quanto nos dás, por ser tão tolerante com nossas falhas, por ser tão tolerante com os nossos anseios e compreensivo com as nossas maldades, nos dando suporte para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Que seja feita, Pai, acima de tudo, a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja.